Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Estamos retomando as células e todo primeiro domingo do mês nós queremos distribuir as lições e colocar para os irmãos os alvos da nossa vida. E eu estava lendo um livro de um escritor, um irmão americano, que o Joshua me enviou essa semana, e esse irmão estava dizendo que ele foi ouvir um pastor, e o pastor disse: nós estamos trabalhando para que todos os membros tragam visitantes no domingo. E deixe por nossa conta, porque nós vamos ter um culto, que vai envolvê-los e vai tocá-los. E eles se entregarão a Jesus. E aí o pastor que estava ouvindo tudo isso disse para o seu pastor amigo, assim: pois lá na igreja a gente está fazendo diferente. A gente não está fazendo um culto no domingo para os não convertidos. Nós estamos fazendo um culto no domingo para os convertidos. Então, o culto, a adoração, o tempo é exclusivamente para os convertidos. E aí o amigo estranhou: mas como assim? Você não quer que as pessoas... Porque se os não convertidos forem à igreja, como é que eles vão receber o evangelho? Você tem que fazer um culto evangelístico. E o segundo pastor disse ao seu amigo: não, nós queremos que o culto do domingo seja um culto em que todos os filhos, os servos, os salvos, adorem ao Senhor, se encham do Espírito Santo e vão levar o reino de Cristo para as pessoas no dia a dia. Eles não precisam vir ao culto, eles vão levar a Jesus nas células, no trabalho, em todo o tempo eles vão estar cheios de Deus, cheios da palavra, na adoração, na consagração, e eles vão sair para suas vidas diárias fortalecidos, renovados, cheios do Espírito Santo, de palavra de sabedoria. E no dia a dia eles serão testemunhas, evangelistas, pastores, mestres. Mas e aí, você não quer que os visitantes venham? Não, eles virão. Eles virão tão sedentos de Jesus, que quando nós estivermos adorando ao Senhor, eles também vão receber do Espírito Santo e eles também vão sair cheios do Espírito Santo. O que aquele irmão no livro quer mostrar é que esse tempo de celebração, de culto, de palavra, de ceia, de adoração, de dízimos e ofertas, é o nosso tempo, sim, de nos enchermos em comunidade de algumas porções do Espírito de Deus. Você e eu nos enchemos todos os dias. Precisamos ter uma vida diária de oração, de jejum, de busca, de adoração. Precisamos viver um relacionamento com o Espírito Santo genuíno, pessoal, em todo instante da nossa vida. Mas há uma porção que o Senhor libera na congregação dos seus filhos. Mas há um foco muito forte no aspecto de que não são os visitantes que virão aqui para ouvir o Evangelho. Somos nós, com a nossa vida simples e diária, que vamos apresentar a eles o reino de Cristo, o amor de Jesus, um padrão de vida que é maravilhoso na presença de Deus. E isso que eu estou expondo para os irmãos faz parte do que nós cremos, faz parte do que nós vemos, faz parte do que nós, como pastores, como líderes de células, estamos buscando de Deus para cada membro da igreja, e agora falando da igreja local, Projeto Adoradores, que nós sejamos realmente cheios de Deus, que a gente tenha fome e sede de vir estar com os nossos irmãos e adorar o Senhor e nos derramar diante do Senhor, para sairmos mais cheios ainda do Senhor, do Espírito, debaixo de uma palavra profética, e vivermos nossa vida diária testemunhando de Jesus. Capítulo 5 de Mateus, nós lemos o verso 13, que diz assim: vós sois o sal da terra. Leia comigo: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, sem função, com que se há de salgar? Se nós, cheios do Espírito Santo, não fizermos diferença nesse mundo, quem é que vai fazer? É isso que Jesus está dizendo. Para nada mais serviremos, senão para sermos lançados fora e pisados pelos homens. É o que está escrito aí, embora eu tenha adaptado para mim e para você no hoje. Jesus está dizendo isso. E aqui vai uma observação inicial, irmão. Se Jesus é o meu Senhor mesmo, a palavra dele tem que ser autoridade sobre a minha vida. Nesses dias, nós vamos estudar nas lições da célula sobre a autoridade da palavra, sobre a autoridade do corpo e sobre a autoridade da cruz. Nós vamos tentar ser cristãos a vida inteira e correremos o risco de ouvirmos de Jesus: não vos conheço, se nós não tivermos esses três fundamentos: a autoridade da palavra, a autoridade do corpo e a autoridade da cruz. E o que Jesus está dizendo aqui precisa ser autoridade sobre a minha vida. Jesus está dizendo que se eu não for sal nesse mundo, se eu não fizer diferença lá onde eu vivo, eu só sirvo para ser pisado e lançado fora. O verso 14 diz: vós sois a luz do mundo. Diga comigo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estão em casa. O texto hoje poderia ser assim: o arquiteto não planeja a tomada e a lâmpada debaixo da cama, no piso da sala, e sim no teto da sala. É literalmente o mesmo que Jesus está dizendo. Naqueles dias não tinha lâmpada, não tinha interruptor, não tinha eletricidade, tinha uma pequena lamparina onde ele colocava o azeite e havia um pavio e ele acionava com fogo o pavio e ele colocava no candelabro, no candeeiro, no alto da parede, num lugar próprio para aquilo. E você pode se lembrar, que talvez já tenha visto essa cena, a parede naquele lugar fica chamuscada de preto, mas ilumina tudo. O Senhor Jesus, autoridade sobre nós, ele está dizendo: filho, você precisa ser alguém que, como a luz, esteja num lugar de destaque, num lugar estratégico, iluminando. E o verso 16, ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nós estamos e vamos passar esse semestre no discipulado, encarnando em nós, para a nossa cultura, para o nosso jeito de ser, para o nosso jeito de pensar, que a palavra é autoridade sobre a minha vida. Que o corpo de Cristo é autoridade sobre a minha vida. Que a cruz é autoridade sobre a minha vida. E Jesus, que é a palavra, o verbo vivo, seja através dele mesmo, o seu espírito, seja através do seu corpo, a igreja, nos diz: resplandeça a vossa luz, para que os homens glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo é coerente com o que eu mencionei a vocês do texto daquele autor, em que ele cita a história de dois pastores que pensam diferente, em que ele mostra que realmente nós precisamos. Ele não está falando do estilo de culto, ele não está preocupado em definir qual que é o estilo de culto certo, ele está preocupado em definir que, saindo daqui, eu e você vamos viver uma vida onde a nossa luz brilhe e eles, aonde estão, glorifiquem a Deus, nosso Pai. E a pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã, irmãos, para todos nós, a começar da minha vida, o quanto nós temos salgado a vida dos nossos vizinhos? Eu queria que você meditasse nisso um pouco. Eu queria que você colocasse diante do Senhor: você sai daqui, eu saio daqui, e vamos viver a semana, e nós temos afetado, influenciado, nós temos feito diferença na vida dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, ou nós só lidamos com as coisas da vizinhança, com as coisas do trabalho, com as coisas da escola? Eles até sabem que a gente tem a religião crente, mas é só isso. Ou nós realmente estamos sendo sal e luz para alguém? Nós vamos participar da ceia, e no texto bíblico da ceia, o Senhor nos ensina assim: avalie, pois, o homem a si mesmo. E diz: coma e beba. Mas a avaliação, ela não é apenas uma autoanálise. Essa avaliação de Jesus é: Senhor, eu quero discernir o corpo de Cristo. E nós estamos vendo e vamos estudar durante esse tempo que o corpo de Cristo é o corpo de Jesus. A igreja é Jesus. E Jesus é uma autoridade sobre mim. Então, o corpo de Cristo é uma autoridade sobre mim. Eu preciso discernir o corpo. E como membro do corpo, a igreja estará lá na sua empresa amanhã, segunda-feira. Como membro do corpo, parte da igreja vai estar lá no seu trabalho amanhã, lá na sua escola. E essa parte do corpo pode ser insípida, não fazer diferença. E geralmente a gente diz: ah, não, lá o povo é muito crítico. Eu até decidi, eu não falo mais de Jesus lá. Nós não estamos falando de pregar o evangelho, de pregar com palavras um sermão. Nós estamos falando de viver o evangelho. Senhor, amanhã, quando eu sair, todas as segundas-feiras, quando eu retornar para o meu ambiente de trabalho, os que estão estudando amanhã, retornando às aulas do ano, Senhor, eu quero ser, como membro do corpo, uma pontinha de sal e de luz aonde eu estou. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu não abro mão disso, porque Jesus é autoridade sobre mim. Eu não sei como fazer isso. Em Romanos capítulo 1, leia comigo. Eu não sei como fazer isso, mas o teu Espírito vai me conduzir. O teu Espírito vai me ensinar. O teu Espírito vai fluir através de mim. Romanos capítulo 1, verso 16, nós lemos assim: não me envergonho do Evangelho. Diga comigo: não me envergonho do Evangelho. Eu quero perguntar a você: em algum momento você tem vergonha do Evangelho? Algumas vezes eu me constrangi em preencher uma ficha e dizer que sou pastor. Não quero nem avaliar, nem questionar quais eram os meus motivos. E eu fiquei constrangido: ah, acho que não vou pôr que eu sou pastor, não. E todas as vezes o Espírito Santo me lembra: filho, é uma honra você ser um pastor, uma autoridade de Deus nessa terra. É natural que o inimigo lance uma seta, que a nossa carne, a nossa alma, nosso raciocínio humano retardado pense: ah, que vergonha, eu sou crente. Hoje, quando eu descia o elevador do prédio onde eu moro, um vizinho que a gente tem evangelizado me viu e falou assim: você trabalha no domingo, né? E eu disse a ele: eu trabalho no domingo. E eu fiquei pensando como as pessoas nos veem diferentes. E como nós somos naturalmente levados a nos sentir diferente. E todo mundo, na nossa natureza carnal, que começa a se sentir diferente, tende a se sentir excluído. Mas eu e você não precisamos nos sentir assim, nós precisamos nos lembrar que nós somos santos, separados. Eu sou mesmo crente, eu sou mesmo pastor. É, o domingo é um dia especial para mim. O domingo é um dia que eu não saio para a minha vida, para o meu deleite. É um dia dedicado ao meu Senhor. E Paulo vem e nos diz: eu não me envergonho do Evangelho. Ué, você não? Você está brincando? Você não anda com Jesus desse jeito? Rapaz, você não tem noção do que você está perdendo. Nós podemos dizer isso a alguém. Diga comigo: eu não me envergonho do Evangelho. Eu posso ser sal e luz. O mundo está perdido, irmãos. E o mundo perdido ainda nos diz: você é bobo, você é crente? Não, eu não sou bobo, nem sou crente da religião crente. Eu sou sal e luz. Eu sou membro do corpo de Cristo. O Espírito Santo habita dentro de mim. E eu tenho a maior alegria, o maior prazer de servir ao meu Senhor, de tê-lo como meu Senhor. Por isso eu defini que a palavra é autoridade sobre mim, o corpo é autoridade sobre mim, a cruz é autoridade sobre a minha vida. Eu amo a Jesus. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. E em Hebreus nós lemos: sem fé é impossível. Um justo, diga comigo, justo é o que vai para o céu. Justo é um discípulo de Jesus, irmão. Aquele que decidiu entregar sua vida para se tornar dia após dia mais parecido com Jesus. Eu fiz isso com a minha vida, Senhor. Então, por causa do sangue de Jesus, eu fui justificado na cruz do Calvário. Agora, eu estou entendendo como a Bíblia, que é a autoridade sobre mim, está escrito que o justo vive é pela fé. E a fé é a convicção, é a certeza das coisas que não se veem. Então, Senhor, eu quero viver nessa semana pela fé. Eu quero viver pela fé, eu quero orar e eu vou jejuar pela fé. E se a fé é a certeza, eu quero saber qual o fundamento bíblico, qual o fundamento escrito na tua palavra para eu dar os passos que quero dar na tua presença. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que me lembrar que Deus não está dodói com a alminha ferida e a gente tem que agradar a Deus. Não é esse sentido. Ah, eu estou muito chateado com você, porque você não fez certinho. Não, Deus não está assim. Ah, você caiu no pecado de novo e agora me decepcionou. Eu não estou feliz com você. Não, isso não faz parte da natureza de Deus. Não surpreendemos a Deus com nenhum ato, nem o pecado, nem os nossos dons, talentos, virtudes. Deus nos ama de forma incondicional. E Deus sabe, não é que Deus fecha os olhos para os nossos pecados, Ele sabe a fonte da nossa natureza pecaminosa, e Ele veio para tratar e cuidar da fonte da nossa natureza pecaminosa. Por isso Ele está mudando o nosso caráter, por isso Ele está trabalhando o nosso espírito. Agora, eu e você precisamos verdadeiramente nos render a Ele. Eu quero ser sal e luz, eu quero ser um discípulo de Cristo, eu quero fazer diferença, eu quero viver pela fé. Eu quero viver essa semana pela fé. Na nossa limitação humana, terrena, material, a gente já tem como conotação prioritária a expressão viver pela fé, não ter dinheiro e Deus fazer milagres financeiros. É ou não é? Como é que é a sua vida? Ah, eu vivo pela fé. Você está falando o quê? Você está falando que não tem dinheiro, mas Deus faz milagres. Ou pelo menos você acredita que Ele vai fazer milagres. Ó, estou viajando pela fé, hein? Ó, pastor, eu fiz a inscrição para o congresso, mas é pela fé, hein? Então a gente tem a ideia de que pela fé é, o Senhor vai dar dinheiro. Mas não é isso que o texto ensina. Pela fé. Porque a fé é o firme fundamento. Ela é o fundamento. Crer na palavra significa, ela é a autoridade máxima sobre a minha vida. Significa, ela é a verdade absoluta de Deus. Significa, ela é o estatuto de Deus para todo o universo. Seja um crente, seja o Papa, seja um ímpio, seja um bandido, seja o diabo, todos viverão pelo que está escrito na palavra. A natureza, os governos, o tempo, o anticristo, tudo e todos vivem debaixo da autoridade máxima da palavra. Só eu e você, que de vez em quando, com um sentimento suicida e sem saber que é assim, decidimos por nós mesmos viver o que a gente pensa e o que a gente acha. Mas, Senhor, eu quero viver pela fé. Eu quero viver por esse fundamento que é Jesus, que é o Verbo, que é a palavra. Eu quero. Então eu vou ser sal e eu vou ser luz nessa semana. Eu não quero sair pregando para os meus vizinhos, não quero sair pregando para a minha família, que já falou assim, eu não aguento mais. Eu quero viver o Evangelho. E quando for necessário, o Senhor vai colocar na minha boca palavras de sabedoria, palavras de poder, um testemunho lindo, simples, puro, verdadeiro. Eu quero isso para a minha vida, no dia a dia. Não é quando eu entro no auditório da igreja. Eu quero viver isso. Eu quero isso essa semana. Impossível agradar a Deus. Agradar é uma palavra que diz mais respeito a conectar do que deixar satisfeito. Embora Deus fica realmente, absolutamente feliz, satisfeito, quando eu me conecto nele. Sem fé é impossível me conectar nele. Então, eu posso até orar, eu posso rezar, eu posso cantar, eu posso fazer tudo certinho, mas se eu não ando por fé, eu não me conecto em Deus. Eu posso pedir a Ele, Deus vem, mas se eu não dou passos de fé, eu não me conecto a Ele. Estar vinculado, ser aceitável, se aproximar. E eu quero isso para a minha vida nessa semana. Deus, Tu és maravilhoso. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o único que me amou do jeito que eu sou, com os meus pecados, com os meus defeitos. O Senhor não só me comprou com o Seu sangue, mas desde a eternidade o Senhor me formou. O Senhor tem um projeto para a minha vida. O Senhor é a minha fonte, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é tudo para mim. E eu quero crescer nesse amor pelo Senhor. Por isso eu quero que a Bíblia seja autoridade sobre mim. Por isso eu quero que o corpo seja autoridade sobre mim. Por isso eu quero que a cruz seja uma autoridade sobre a minha vida. A renúncia, o estar na cruz é um padrão da minha vida. Capítulo 5 de Mateus que lemos. O versículo 8, o Senhor diz assim, bem-aventurados. Quem? Bem-aventurados. Quem? Os limpos de coração. Os limpos de coração. A palavra no grego é kataros, se eu não estou errado na pronúncia. E kataros significa purificados pelo fogo. Eu quero ser purificado, Senhor. Kataros também traz a ideia, no grego, no original, da vinha podada. Duas ilustrações tão distintas, fogo e poda, mas nós sabemos pela palavra que elas são absolutamente a mesma coisa. Senhor, como é que eu vou ser sal e luz? Filho, você vai ser sal e luz quando eu puder te podar. Quando eu puder colocar o meu fogo sobre você, quando todos os dias você reconhecer que tem algo que eu estou falando a você, a autoridade da palavra é incontestável, a autoridade do corpo é incontestável, e você vai se submeter à autoridade da cruz, renunciando, se humilhando, se esvaziando e se colocando diante de mim. Isso vai ser o testemunho. Se for preciso, eu te dou palavras, mas esse vai ser o seu testemunho. Você será sal e será luz. Senhor, eu não quero passar uma semana, eu não quero passar esse ano sem que algumas pessoas sejam verdadeiramente influenciadas, afetadas, transformadas através da minha vida. Eu decido que a palavra é autoridade, e a palavra diz que eu devo ser sal e luz. Então eu quero, não na força do meu braço, mas no poder e na graça do Espírito Santo, nesta semana, fazer diferença na vida das pessoas que estão à minha volta. Convido você a fechar os seus olhos e ter um tempo avaliando-se. A palavra diz: avalie, pois o homem a si mesmo. Senhor, eu quero avaliar. Eu faço pouca diferença. Talvez você possa, como muitos, dizer assim: não, eu não me calo. Eu falo, eu fico bravo, as pessoas me acham chato porque eu sou assim, eu falo mesmo. Não, eu não estou falando disso, Senhor. Eu não estou falando de ser chato porque fala a verdade, porque não bebe, não fuma, porque não vai naquela festa da família. Eu não estou falando disso, Senhor. Eu estou falando de verdadeiramente ser um canal do Teu Espírito para trazer sabor à vida das pessoas que estão sem sabor. Para trazer luz a vida das pessoas que estão em trevas. Eu quero isso, Senhor. Eu desejo isso de todo o meu coração. Espírito Santo. Eu quero, Senhor, testemunho público de que eu sou sal e luz, de que eu faço diferença, de que eu sou um instrumento do Senhor para alguém ter sabor e para alguém ter luz. Então eu vou viver pela fé. Então pela fé eu vou seguir o que está escrito na Tua palavra e eu a tomo como autoridade sobre mim, em qualquer assunto da minha vida. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Me conectar em Ti. Porque o justo vive pela fé. E eu quero ser um justo. Eu sou um justo. E eu não vou viver de forma anormal ao um justo. Eu quero viver da forma que um justo vive, pela fé. Esse é o meu alvo nesta semana, Senhor. Amar o Senhor a ponto de me entregar, de tomar a cruz todos os dias. Minha alma pede, minha carne pede, meu bolso pede, minha mente pede, mas eu vou dizer: não, você não manda em mim. A autoridade sobre mim é a palavra do Senhor, é Jesus. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. Tenha esse tempo de intimidade com o Senhor, de palavras, de quebrantamento, de decisões no coração, de renovo, de aliança com Jesus. Sacerdote. quando Jesus ordenou a ceia, ele disse: fazer isso em memória de mim. Porque ela representa, ela anuncia, ela proclama a morte de Cristo. Até que eu volte. O Senhor está dizendo: vocês vão ter um ato público, significativo, de tal forma que vocês proclamem com esses feitos que a morte de Cristo, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, é a única realidade da sua vida. Eu não sou uma pessoa tentando a vida e Deus decidiu me ajudar. Eu não sou uma pessoa tentando a vida e, porque eu sou crente, Deus me põe por cabeça e me responde orações. Eu sou um pecador, nasci em pecado, e a minha mente não se adapta, a minha mente não se alinha à mente de Cristo. Por isso eu decido renunciar, eu decido ir para a cruz todos os dias, e eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter a vida de Cristo, eu quero ser um discípulo de Cristo. E um discípulo de Cristo tem a autoridade da palavra, a autoridade do corpo, a autoridade da cruz sobre si. Eu quero isso, Senhor. Eu renuncio, me rendo, e assim eu vou discernindo o corpo de Cristo. Que resplandeça a vossa luz. Mas nós sabemos que a nossa luz é Jesus, porque ele mesmo diz que Jesus, ele é a luz dos homens, mas ele habita dentro de nós. Então imagina uma lâmpada que na reforma da casa ficou toda suja. Imagina uma lâmpada que por abandono do lugar se empoeirou. Está tão coberta que a luz não brilha. Esse sou eu. Esse é você. Se no dia a dia as pessoas não são tocadas, transformadas. Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ser alguém sem luz, sem a presença de Jesus, porque assim será por toda a eternidade, e isso a Bíblia chama de inferno. Eu também não quero ser alguém que tem a luz, mas ela fica obstruída, oculta, ofuscada em meio a tantas coisas, tantas preocupações, tantos problemas, tanto agito, tanta ansiedade, pecados, defeitos, limitações, murmurações. Não, Senhor, eu quero ser alguém que brilha a luz de Deus. Olha ao Senhor, tenha esse tempo com Ele, fale com Ele. Se é preciso, pronuncie em voz alta, não se constranja. Deleite-se nesse momento, irmão. Aproveite esse momento da ceia do Senhor. Fale com o Senhor: Senhor, me perdoa, eu quero me arrepender. Tantas vezes que eu poderia ter sido sal e eu me omiti, eu fui insípido. Tantas vezes que eu poderia ser luz e eu demonstrei, foi os mesmos padrões de um ímpio. Me perdoa, Senhor. Ainda que eu me ache muito bom, muito justo, eu quero confessar ao Senhor que eu não posso te dizer agora quem nesse último semestre foi impactado e transformado através da minha vida. Mas eu quero para esse semestre, Senhor, alguns testemunhos. Eu quero para este mês na minha vida, alguns testemunhos. Eu quero para esta semana na minha vida, alguns testemunhos de que o Senhor brilhou através de mim. De que o teu fogo veio, que a tua poda veio, e eu não me tornei uma lâmpada cheia de sujeira, que ofusca a luz. Porque eu não sou uma lâmpada sem luz, mas que eu me tornei durante esses dias uma lâmpada mais limpa, mais pura, mais brilhante, e os homens verão a minha luz, que é o Senhor, e glorificarão a Deus nosso Pai. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero viver pela fé, eu quero viver assim.